Aleluia, diga aleluia, povo de Deus. Senhor, me achego à tua presença. E eu vou tocar no teu coração, diga amém, igreja. E receber a recompensa. Eu sei que eu vou. Diga glória a Deus. Cada lágrima, Senhor, que cai dos meus olhos, vai regar a minha esperança. Eu vou pedir sem duvidar. Eu sei. Sei que meu Deus não vai falhar. Confiando na sua palavra, eu sei. E ele me respondeu. Através da minha oração, me achego em tua presença. Vou tocar em teu coração e receber a recompensa. Cada lágrima que cai dos teus olhos vai regar a minha esperança. Vou pedir sem duvidar. O meu Deus não vai negar. Confiando na palavra, eu sei, Deus me responderá. Vou orar, vou clamar, e o Senhor me responderá. Cada lágrima que cai dos meus olhos vai regar a minha esperança. Vou pedir sem duvidar, o meu Deus não vai negar. Confiando na palavra, eu sei, Deus me responderá. Vou orar, vou orar, vou clamar. Vai acontecer. Aleluia.